Em Jericó, à sombra do temor, os espiões chegaram buscando o Senhor. Rabi, a mulher, com coragem e fé, escondeu os homens, guardou o que é. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Nos corações o medo se encerra. Secasse o mar, ó Deus de poder. Em ti, ó Senhor, podemos viver. Nossa proteção em cada coração, a certeza da salvação. Ouvireis os passos de fé, um novo dia, a vitória de pé. Os muros cairão, a terra será com o cordão escarlate. O Senhor nos guiará. Senhor, em cada batalha Ele é nosso fervor. E assim com fé seguimos a jornada. Em cada passo a promessa é guardada. A terra é nossa pela graça do Rei. O cordão de escarlate, um sinal de fé. Oh, Rabi, clama em meio a